Sai da frente, sai. Quero campo livre pra soltar meu canto. Dá licença, gente. Vim de corpo aberto pra deixar meu canto. Quero chão bem firme para pisar, e a minha voz não vai vacilar. Venho com vontade de ser alguém, e amante livre eu sou também. E amante assim sou inspiração pra sorrir, pra chorar, pra partir, pra ficar. Sai, quero campo livre pra soltar meu canto. Com licença, gente, vim de corpo aberto pra deixar meu canto. Trago um coração por motivação, na experiência e resolução. Pois amante livre que sempre fui, consciente sempre, total eu fui. Na entrega sempre, informal eu fui. No sorrir, no chorar, no partir, no ficar. Quero chão bem firme para pisar, e a minha voz não vai vacilar. Venho com vontade de ser alguém, e amante livre eu sou também. E amante assim sou inspiração pra sorrir, pra chorar, pra partir, pra ficar. Sai da frente, sai. Dá licença, gente. Sai da frente, sai.